me leve a mal, mas sei que vai dar pé nesse Pantanal. Eu sou seu jacaré, não me leve a mal, mas sei que vai dar pé. Crocodila, crocodila, eu quero te beijar. Crocodila, crocodila, vem me namorar. Crocodila, crocodila, eu quero teu calor. Crocodila, crocodila, eu sou o teu amor. Seu jacaré, não me leve a mal, mas sei que vai dar pé. Crocodila, crocodila, eu quero te beijar. Crocodila, crocodila, vem me namorar. Crocodila, crocodila, eu quero teu calor. Crocodila, crocodila, eu sou o teu amor. Fazer amor na moita, não fique afoita, vamos fazer amor na moita, não fique afoita, vamos fazer amor na moita, não fique afoita, vamos fazer amor na moita. Sua pele escamosa me dá tesão, me faz um denguinho no meu coração. Sua pele escamosa me dá tesão, me faz um denguinho no meu coração. Seu segurança, me diga por favor, se você toma conta do meu amor. Seu segurança, me diga por favor, se você toma conta do meu amor.